mesmo lo quero, fuzileiro, do seu bomba terrorista. E na quebrada, mando perturbado, queijo do entravocado, resolve os parangolê no tira milhão, na filipina causa ratatata, deixando o cheiro de pólvora queimada no ar. A cabulosa, perigosa, Brasília, periferia, gangasteira, estreia, para vela, cê trabalha, toma um cortejo, dezenas de textos, deu roubo no peito que rasga a alma. Passa por algumas conversas, sinônimo de sabotagem, a malandragem, consta no radar, não costuma dar boi pra pilantragem. Traficante, polícia, uma parte, homicídio, atentados nas ruas, na periferia, mano, é encalacrado, sai maquina, metendo bala na cavalaria, vestes criminais, envolvidos. Senhores do pânico, os psicopatas, o nosso Brasil precisa de paz. Não por aqui há violência demais. Bragueiro, tramequeiro, mosca, mota, vagalume, rampeiro, vira casa, capa, que do pão no coche, eles não me toquem, não pega pra capa, eles não do fuck you. Essa ladeira sempre no pinote, se olhar pra trás, leva capote. Bum, pá, toma, toma, toma, toma. Sistema deixa falar na favela, já que mate no combate, a rocha da miséria, aerolito no cachimbo, cidadão estraga, deixa mazo de monstro, perigo pra comunidade, a mente vazia. Vira uma oficina do cão e assim o bandido enquadra, metendo uma arma na cara da sociedade. Por esses bandidos por natureza rivais, e no revide veremos qual ferimento dói mais. Puta que pariu, ninguém respeita ninguém, quem é sangue no olho comete crime também. O povo quer do governo a cidadania, e no entanto levantamos a democracia. Se queremos um pouco de paz, não temos que trombar com a polícia nem andar maquina. Quem se rebela na favela leva algum só, pega de mosquete pra ficar ligado. Mas é quem gala, como sempre vai com vida pela China, cuspindo, bota fogo no barraco. Eu fecho, o bicho pega, até que um dia a casa cai. Cuida meu nome, a boca é verso, crime na sua balança de ideia, te alertando na moral. Siga meu caminho, não se desvie dos meus passos, dedicar com os PM de pavina. É um abraço, eles vão te pegar, ha, ha. Eles vão te machucar, ha, ha. Por isso é que eu te digo, nunca fico de vacilo. Pra se manter vivo aqui, tem que ter sempre um bom estilo. Estilo de maluco, sempre com pavio curto. Precisa explodir como um vulcão, erupção, derramamento de sangue, fazendo a devastação. Minha quebrada é minha vida, se duvide, tira a prova. Procedimento de bandido, fato que ninguém reprova. Papo de juiz, só vem tirar a minha calma. Promotor, filho da puta, quer me ver dentro da jaula. Rajada, rajada, ratatatá. Rajada, rajada, rajada, rajada, rajada. A ideia se prossegue, espalhando como uma peste, estilo sanguinário, tipo de moleste. Falando de tudo aquilo que vemos, que vimos, aonde quem cai do ponte a ponte. O bicho pega, se esconde, aonde a ponte da vida derrubada. Canalha de espada que atira, que mata, psicopata, não se liga. Justiça falha, playboy atrapalha, neguinha enche a cara, vagabunda se amarra, noiada, azara toda hora. O velô aqui vai a mais de mil por hora. De um lado polícia, de outro bandido, meio dividido, muro de Berlim, ruim é o fim, fronteira imaginária. A ideia é uma rajada, moral, se liga aí, paga pau se dá mal, vê a casa cair, a ignorância, vizinha da maldade, a esperança, esquiva a crueldade, jogada pra cá, fato verdade, pra lá sei lá, que pilantragem, ligado no esquema, na haste do cara, na mão a quadrado, pressa, onda acertada, o troco de bala, descaso agora, faz sair fora, inimigo, chora na história, é agora, quem é, se não é, é Zé Mané, aí, na ideia, riacho fundo, Samambaia junto, na luta pela periferia, é fim do mundo, morou? Rajada, rajada, ratatatá. Rajada, rajada, ratatatatatatatá. Rajada, rajada, ratatatá. Rajada, rajada, ratatatatatatatá. Fogo cruzado, paz. E os bonecos é foda, minha vida embaça. Resolver não tá paz, sem culpa não tem o bandido. Se liga da vida que não acha graça, de cima pra baixo, de baixo pra cima, de um lado pro outro, de todos os lados, quem vem atirando, matando e morrendo, querendo medalha no peito, é o fulano que paga com sangue. Rajada, ah, descendente da maldade, eu derramo sangue nos versos, ah, psicopata cruel, que é o pânico no céu. A navalha que te retalha, na lombra de um canalha, o sangue na cara se espalha, de um louco homicida. Bomba no corpo, bomba, relógio nos skates é suicida. A mente com dia foi insana na trama, retoma o óbito. É lógico. Aqui foi arquivado na quebra. Só ficou lembranças do arrombado. Um passado um tanto complicado. O filme é só a cinza e aqui já tá queimado. Violência, guerra. O povo pede calma. No corpo as cicatrizes, na mente aquele trauma. Uma onda, sei lá. Passo batido, é estranho, nervoso. Teu tipo, cabuloso. Seu assunto é o fogo. Qualquer respeito é pouco. Então me ligo os loucos. Sou versus criminal. Rajada, rajada. Ratatatá. Rajada, rajada. Rajada, rajada, rajada.